circuito lá vai bolinha, circuito lá vai bolinha, circuito lá vai, circuito lá vai bolinha, circuito lá vai bolinha, circuito lá vai bolinha, circuito lá vai, circuito lá vai bolinha, circuito lá vai, na direção é só. Na beira do campão é só casinha. Simbora, que a roda tá formada, danada. Pião parado no boizão do morro, é mucisada. É pra arrancar castelo que os pivete treina. Manilha, barraca, essa é a cena. Eu aprendi a driblar os problemas na quadra de pivete. Descalço no assalto pra honrar a camisa 7. Depois de soltar pipa na esquina, altas de bica. Arrisca a vida na padoca pra perder no caça-nica. Dentro do fliperama, pembolim, street fight. Estudando pra passar no concurso de engraxate. Arrisca, é só roubar no jogo e tá na mão. Vai, mais de 1000 bolinha pra quem tá passeando no paredão. Circuito, então bota pra andar. Triângulo amoroso, bolinha no pé de... É palmo, teco, palmo, teco. Cheirou, não pagou, no morro, sem sucesso. A garrafa de peixe eu aprendi, foi na finca. Salve, salve, emiti, aí, lá vai bolinha. Lá vai bolinha, circuito lá vai. Bolinha, circuito lá vai. Lá vai, circuito lá vai. Lá vai bolinha, circuito lá vai. Lá vai bolinha, circuito lá vai. Bolinha, circuito lá vai. Lá vai, circuito lá vai. Lá vai bolinha, circuito lá vai. Clá, clá, conspirou, sobe o gás. Blá, blá, vacilão caiu pra trás. Clá, clá, conspirou, sobe o gás. Blá, blá, vacilão caiu pra trás. Lá vai bolinha e o bolinho colou no meio do assunto. Um bebo, duas velhos, é polvinho, fim de tudo. Bolinha na moleira, cê tá de brincadeira. Sexta-feira é sexta-feira, os mano disse essa zoeira. Sem palito de madeira, deixa baixo essa poeira. Do mesmo jeito que a barata não patina, nós não cola com os budina. Pai pum na favelinha, bola de boliche pra bater os carros com luzinha. Pra cima da linha, toda mão gera chacina. Embaçou pelo voo, ladrão, lá vai bolinha. Não, pá, não vai ficar esquerando, muito menos se achando. Mano, é consequência, acaba na boca do cano. Quente como o sol, lombra futebol. Bolinha de gude pros menor não passa mal. Daqui de cima é o que chove pro sistema. Lá vai bolinha, cada um com as suas defesas. Emitido que Jay lá na favela é mó presença. Lá vai bolinha, gravatinha, dá licença. Circuito lá vai. Lá vai bolinha, circuito lá vai. Bolinha, circuito lá vai. Lá vai, circuito lá vai. Lá vai.